Sejam bem-vindos ao Ultra Combo Cast, o seu novo podcast de games, episódio 2. E hoje nós vamos falar de uma série extremamente querida pelos fãs de game. Eu sou o Mr. Luca, marsupial laranja, habilidade especial, morrer de formas engraçadas. Eu sou o Floyd, gênio cientista do mal que quer dominar os bichinhos e capturar o Mr. Luca. Eu sou o Jota, guia espiritual. Habilidade especial, proteger o Mr. Luca. Uka Uka! Hoje nós vamos falar da série de Crash Bandicoot, do clássico do PlayStation 1. Vamos falar mais especificamente dos três primeiros jogos: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3 Warped. Provavelmente os jogos mais importantes da série também. Então, vamos começar com Jota, o que você pode nos dizer sobre a história de Crash Bandicoot? Crash Bandicoot acontece numa ilha na Austrália, onde nosso amigo Crash, ele é capturado pelo cientista Neocortex e pelo seu assistente Dr. Nitrous Brill. Eles fazem experiências com o Crash, porém a experiência dá errado. Crash, ele não tem maldade no coração. Então é um dos poucos animais dali da ilha da Austrália que continuam do bem. Então o Crash, ele era um animal comum. A experiência deu errado do Crash, ele ficando maluco, né, que o Crash é meio retardado, e a namorada dele ficando gostosa, né, porque tipo, um Bandicoot que é tipo um rato, ela vira tipo uma mina gostosa. 3 vezes o tamanho dele, né? Talvez tenha sido isso que deu errado na experiência dele. É, não sei qual que foi a fórmula aí usada, só sei que o Crash saiu bem errado. Virou mas... um bichinho sagaz, sacana... O primeiro jogo, ele não tem nem introdução, né? Mostra ele caindo na praia e já começa. Tem intro. É que eu apertava start loucamente pra começar a jogar. Então eu fazia isso aí. Eu não tava nem aí pra história, cara. Inclusive na introdução é onde aparece o Crash subindo na máquina, ele tá na cadeira. E aí ele entra na... Eles levantam essa cadeira, tipo a cadeira de barbeiro. Eles levantam essa cadeira dentro da máquina, com o Crash sentado nela. E aí mostra a experiência dando errado, e depois o Crash indo embora e deixando a namorada pra trás. E os caras segurando a namorada dele, gostosona. Cada um cuida do seu, mano. Se ela não correu, azar o dela. Eu só assisti essa intro realmente esses dias, porque eu não tinha assistido ela quando criança mesmo, não. Pra mim não existia. Acho que ninguém assistiu. A história do Neocortex e o Nitrous Brio, que o Nitrous Brio é o cara que é mais genial, que ele criou a máquina, só que aí o Neocortex vai lá e se apropria da ideia dele, fica como se fosse o Big Boss, e aí ele fica como se fosse o subordinado, mas ele é o cara mais inteligente. Cara, eu não consegui não lembrar da Apple e o Steve Jobs com o Steve Wozniak, cara. Porque, tipo, um era o gênio que fez tudo e aí o outro vai lá e toma tudo pra ele. E ele é o dono e é o único... O outro rostinho bonito que vende. Peraí. O Neocortex, ele é um cientista inteligente. Sim, ele é. Ele só ficou com a ideia do Nitrous Brill, mas ele também é inteligente. Ele criou a máquina que domina a mente dos animais pequenos, né? O Nitrous Brill. Um criou a máquina que faz as mutações e o outro criou a máquina que domina mentes, né? Exatamente. Agora, sei se vocês consideram inteligente o cara que toma um piau pro marsupial, né? Piau pro marsupial. Puta merda, hein? Cara, quem mandou ele deixar o cara muito inteligente, né? É, deixou mais inteligente. Ele esqueceu de não pode deixar mais inteligente do que ele próprio. Exatamente. Vou fazer uma criatura inteligente, mais inteligente que eu, pra dominar o mundo. Bom, aí ele pula da janela do castelo lá, né? Foge dos cientistas lá e ele já cai na praia e começa aquela cena do início do jogo, né? E aquela trilha sonora que não tem como esquecer. Então, a gente já tendo apresentado o Crash, fez parte da experiência, a gente também tem a namoradinha dele que foi abandonada, como já foi dito, né? Tauna. É a parte da experiência que deu certo, porque ela ficou pro marsupial, ela ficou bonitona, maior que o cara. E de personagem mesmo, de protagonista, tem só esses dois no primeiro jogo, né? No 1 são poucos personagens protagonistas, né? Na verdade, só o Crash é o protagonista, né? É praticamente o Crash e a Tauna, que é o motivo, provavelmente, do Crash também, né? Isso. Ela é a motivação. É, tem a máscara, o Aku-Aku, que acompanha ele em todos os outros jogos da série, que é, vamos dizer, uma sobrevida dele, né? Te permite tomar hit, dependendo. É uma sobrevida, uma proteção. Isso, o Aku-Aku, ele é um guia espiritual. Ele, na verdade, ele foi uma entidade que viveu nessa ilha há muito tempo atrás. Isso. Então, ele colocou o espírito dele, transportou o espírito dele nessa máscara. Pra máscara, né? Isso, quem pra se, máscara. Quem se arrisca a fazer o som do Aku-Aku? Aku-Aku! Assim, ó, eu me recordo de quando o moleque, quando falava... Eu não chamava de Aku-Aku. Nunca, ninguém sabia isso, mas era muito engraçado ver como cada um imitava a máscara, né? Inclusive, eu tenho uma história da máscara. Senta que lá vem a história. Que é da minha mulher, quando ela era nova, que jogava o Crash. Ela criou na cabeça dela de criança que aquela máscara, ela era o amiguinho. Aí eu perguntei, por que amiguinho? Quando a gente foi jogar depois de velho, né? Por que amiguinho? Aí ela, é amiguinho, porque só um amiguinho pra morrer por você. Aí eu falei, desde quando um amigo morre por você? Eu preciso de amigos, por favor. Tô precisando de amiguinhos desse tipo, né? Aquele... Não precisa perder a vida não, só pagar uns negocinhos tá bom. Pagando uma pizza já tá bom, né? Tá bom. Então, aí seguindo, de personagem, a gente tem praticamente personagens do lado bom da história, tem apenas os três. E no máximo tem um javalizinho que é pras telas de corrida dele, que é impressionante a cara de sacana que ele faz antes de subir no javali no início da tela, mano. As duas cara muito pilando. Filha da sobrancelhada, mãe, né? Cara de que vou aprontar é show de bola, cara. Só que o javali é totalmente sem carisma, né? O javali, ele é um animal normal, que não tem expressão nenhuma, só um bicho que ele monta mesmo, né? O javali, você sabe que ele é um javali quando ele cai, né? Que aí você vê as presas e tudo mais. Ou quando você passa no espeto, né? Não tem um javali não aparece. Quando eu era criança, pra mim era uma anta. Aí falando agora um pouco dos inimigos do jogo, os inimigos mais comuns, a gente vê bastante referências a outros jogos. Tem uns inimigos clássicos que... Qual outro personagem além de Crash pula em cima de uma tartaruga? Nossa, as referências, né? Eu queria deixar bem claro aí que a Naughty Dog, na minha opinião, hoje analisando friamente, que a Naughty Dog, ela foi muito, muito gentil nas referências. O Crash é um jogo muito original, muito original. Ele é um jogo próprio, não existe plágio, na minha opinião, no Crash. São referências. São homenagens muito legais, assim, que você acha, né? Por exemplo, o Floyd falou... Se você não acha só no primeiro Crash, você acha em várias outras, mas coisas bem, bem sutis, cara. Nossa, tartaruga que você pisa em cima e o casco vira. Depois tem a planta piranha gigante. Depois tem cogumelo pela fase. É muita coisa, né? Mas ninguém tá falando de outro jogo, hein? It's me, Mario! Onde Crash, e os bosses dos jogos aí, então, desse jogo? O que, que vocês... Então, da mesma forma do outro jogo que vocês estão mencionando, que você mata pulando 3 vezes na cabeça. Quer dizer, nesse caso não, né? Nesse caso você bate no boss 3 vezes, ele morre também, né? São 3 danos, ele precisa... São 3 danos. O primeiro boss é 3 pulos na cabeça. Isso. De novo, eu tiro o chapéu pra Naughty Dog, porque eles fizeram um jogo muito original, mas eles se basearam ali na fórmula que funcionava muito bem para os jogos 2D de plataforma antigos. Exatamente. Uma inovação de ser um pré-3D, na verdade, né? Exatamente. Eu não considero ele 100% 3D porque ele te dá uma limitação de tela, né? Ele é 3D até aquele até trajeto, aquela... Forma, né? É, porque até a gente já tinha como exemplo 3D o Mario 64, e esse era 3D. Então ele é um pré-3D, mas ele funciona muito bem dessa forma, também como ele funciona como algumas partes do jogo, ele mescla muito com um estilo plataforma. Isso. E que se ele fosse seguir plataforma o jogo inteiro, ele ia ser um jogo excelente, cara. Não tem como falar de Crash Bandicoot, eu tô percebendo aqui que no cast que eu não tô conseguindo falar do Crash Bandicoot 1 e não lembrar da minha experiência como criança jogando a primeira vez ali no meu recém-ganhado PlayStation. Quando eu joguei Crash, foi meu primeiro jogo de plataforma 3D que eu joguei, e Crash Bandicoot ele é gentil também com os jogadores em... te apresentar um 3D, porque Crash Bandicoot é um jogo 3D, você pode andar pra qualquer direção ali, mas ele tem um esquema bem legal que ele tem um plano principal que você anda. A primeira fase você começa andando em direção à tela, você vai pra frente, basicamente você vai pra frente. E depois você muda pra side-scrolling, mas você também pode andar pra qualquer direção. Mantendo esse plano principal, ele foi muito suave com os jogadores que estavam saindo ali do Mario, né, que só sabiam andar de um lado para o outro, e eles mantiveram esse plano principal e já te entregando um jogo 3D. Mais para frente no jogo você percebe que ele começa a pedir um pouco para você fazer umas manobras, ele está correndo para frente, ele pede para você começar a desviar um pouco para as laterais, usar um pouco mais o 3D na jogabilidade, né? Mas foi importante esse 3D suave assim. Porque eu conheço amigos meus que jogaram Mario 64 e quando pegaram o controle a primeira vez, o queixo caiu no chão e eles ficaram com o controle na mão e não sabiam o que fazer, porque um mundo aberto 3D é absurdo, assim, pra quem só jogou Mario, só sabia andar pro lado, agora você pode ir pra qualquer lugar, é meio chocante, né? Isso na época era um choque, hein? Crash, ele é até gentil no aprendizado, ele não força a barra, né? Ele tem uma curva de aprendizagem muito boa. Certo que o mecanismo é simples, né? O primeiro Crash ele não tem as outras habilidades, é praticamente isso. Correr, pular e girar. Ele foi melhorando, ele foi melhorando... É, no decorrer dos jogos foram melhorando isso. E até a gente vê que o gráfico dele foi vencido muito fácil pelo tempo. Isso. Até porque esse 96, o jogo, no início do PlayStation praticamente, tudo ali era muito experimental. Tanto que a gente até menciona, a gente já chegou a conversar em off aqui, o PlayStation começou com gráficos tipo Crash e acabou com gráficos tipo Final Fantasy 9. Então, tipo, eles foram melhorando muito, os jogos começaram até 3, 4 CDs. Mas assim, o gráfico venceu, mas a jogabilidade até hoje ela é esplêndida, ela é perfeita, cara. Ele é muito jogável até hoje. Ah, sem dúvida. Dá pra jogar tranquilamente. Eu joguei recentemente agora, antes de gravar o cast, e assim, ele realmente ficou um jogo um pouco mais feinho em relação aos jogos mais novos, mas o visual dele é bem cartunesco, é bem agradável. Eles quiseram fazer um jogo divertido, então todo o cenário é divertido, o Crash é divertido, então chega uma hora que você esquece daquele gráfico ali e você só curte. Eu curti muito jogar Crash de novo. Da referência de matar os chefões aí com 3 hits, 3 porradas, 3 qualquer coisa. O que mais a gente tem que falar dos chefes? Que a maioria são bem carismáticos também, tanto quanto o personagem principal do jogo, né? É, tem o primeiro chefe, lá, eu não diria carismático, mas eles têm uma historinha de plano de fundo, né? Que nem o Papu Papu. É o líder ali da tribo que acaba ajudando o Neocórtex. Tenta impedir o Crash e até vê uns índiozinhos lá, cretinos. Gráficozinho safado dos índiozinhos, mas você vê que são índios. E aí depois no final da primeiro boss é o Papu Papu, que seria lá o cacique, né? Ah, assim, os mestres, pelo menos, tem um outro experimento dele, né? O canguru, meio doido lá também, né? Que é o segundo chefe. É Reaper Who o nome dele, né? Aquele Reaper Who, ele é um bicho doido que... Ele era um cientista que trabalhava com eles, mas aí ele entrou na máquina lá, sofreu a radiação e ficou loucaço. e virou um bosta. Ele era um ser humano, então. Se ele era um ser humano, eu não sei, porque ele é um bicho, né? Ele parece um coelho louco. Ele era um canguru, ele é um canguru. Um canguru, exatamente. Aí ele acaba sofrendo a mutação lá e fica loucão, por muita radiação. Ele acaba virando o boss lá da segunda fase, que você tem que, no primeiro jogo, você tem que pular nas TNTs pra derrotar ele, né? Isso. Pois ele volta de novo com o Nid. Não, ele pula nas TNTs, não é? Não, você pula nas TNTs. É, o Crash pula nas TNTs. As TNTs vão descendo e você pula nas TNTs e faz meio que uma armadilha pra ele no primeiro jogo. Eu até confundi, Jota, acho que eu confundi também com o segundo. É... E tem um que faz os Nitros e os TNTs, na verdade, Isso. Segundo jogo ele volta. Se eu não me engano, ele é o único boss que volta do primeiro jogo pro segundo, eles ignoram todo mundo, eles ficam só com o doidinho, porque realmente ele é engraçado, porque ele explode, dá risada. É, ele é o primeiro boss do 2. Não, ele é o segundo. Primeiro é o Papu Papu. Do 2, é verdade. É o primeiro boss do 2. Isso, é verdade. Ele é o primeiro do 2, dá um nó. É, eu falo, pô. Mas ele é o primeiro do segundo. Então, depois a gente tem, na verdade, no 1 a gente tem alguns outros bichos. Vamos pegar, tem um Koala, né? Que é um. É, o Koala Kong. Será que rolou uma referência aí? Será? É, mais Koala uma, Kong. Né? Fica tirando umas pedrinhas, né? Lá. Tem pouca referência. Mas eu gostei desse método que a Naughty Dog adotou de colocar uns mestres fáceis. Porque todos os boss, sinceramente, não tem dificuldade nenhuma pra você passar. É muito fácil. É, e aí você se preocupa mais com a fase, com a aventura em si. E os boss são mais facinho. Eu gostei desse método. Os boss do primeiro jogo, eles são bem fáceis. Em compensação, os estágios são terríveis, são bem difíceis e longos. Eu acho que o 1 é o mais difícil, cara. Ah, com certeza. Então, primeiros estágios, eles são muito longos e muito difíceis, eles vão ficando bem difíceis. E eu acho que até o primeiro, acho que é o único dos três que você tem que se preocupar com quantidade de vidas, cara. Porque é muito fácil você morrer todas as suas lives. Sim. No 2 e no 3 as vidas já são dadas de qualquer jeito, qualquer caixinha você acha vida. Pois é, que tem mais um rato e já pula pros chefes mais os doutores, né, do jogo, né? É, tem o qual que é outro bicho? É um rato que é mafioso, né? Mafioso, e depois já tem o Dr. Nitros Brio e o New Cortex, né? Eu acho que, assim, os mestres acho que nesse jogo não são o maior desafio de tudo isso, né, cara? O Brios, ele tem uma dificuldade um pouquinho maior, porque pela quantidade de pancada que você tem que dar nele, né? Não são só três, o Brios acho que são, se não me engano, são 8 pancadas que você tem que dar. É, os boss do Crash, você vai subindo, né? Começa o papo com 3, e aí depois o outro já são 5, e depois o outro já é 6. Não, mas a maioria é 3, né? A maioria é 3. A gente com o New Cortex é 3. Tem certeza, cara? Eu acho que não, hein? Não, cara. Vai subindo. Cada boss vai ficando mais difícil. Não, fica mais difícil não quer dizer que você tem que dar mais hits. Não, mais hits. Aparece a barrinha mais com hits. Por exemplo, quando aparece aquele rato gangster lá, ele já tem mais. Você tem que dar mais porrada nele. O New Cortex é 4 hits. São 4 hits? Isso. Eu sei que o Nitros Brio, ele fica jogando aquela alquimia dele no Crash, e o Crash tem que ir desviando e batendo nele. E no final, ele toma aquele líquido dele e vira um monstrão verde, tipo o Dr. Jekyll. Vocês lembram disso aí? Mr. Hyde lá, né? Isso, exatamente. Que ele vira um médico monstro, né? É, sempre se inspirando em alguma coisa, né? Bom, aí ele derrota o Dr. Brio e já vai pro pau com o New Cortex, né? Com o New Cortex, exato. Lá no dirigível, né? Ele vai lá no dirigível, dá um pau no Cortex e ele joga o Cortex pra fora do dirigível. Aí, bacana que ele fica com a namoradinha dele, ela pegando ele no colo, né? Ele não chega na cintura dela, as pernas dele. É, bizarro. Eu não consigo não fazer o link com Donkey Kong, cara. Como é que eles conseguiram errar iguais, assim, da mesma forma, assim? A Rare fez o Donkey Kong 1, a namorada do Donkey Kong era esquisita. Era comprida, parecia uma mulher, e depois eles tiraram ela, porque era uma personagem que não tinha carisma, e no Crash fizeram a mesma coisa na Auridog. Não, acho que, na verdade, acho que a do Donkey Kong ela ainda se manteve, né? Acho que até o segundo, o terceiro, na verdade, acho que era só no save point, na verdade, né? Eles mudaram... É, mas ela foi sumindo, ela perdeu o carisma, era uma personagem que não era carismática, né? Ela era apelativa, né? Uma personagem que tinha forma de mulher, assim, era meio apelativa. Enquanto o Kong era um macacão... Ela era... Ah, não, ela era uma... Mulher, né? De biquíni. É, bizarro. E aí, tipo, a namorada do Crash era a mesma coisa também. Aí eles já trataram de meio que ofuscar ela e trazer a Coco, que era uma personagem mais carismática, né? Aí, ela então, é mais aí biguinha, depois né? É, depois que eles matam o Neocortex, foi lá dada a deixa do, pro segundo jogo, ele saindo no dirigível... Aí, antes da gente pular pros dois... Explodindo? O dirigível, eles vai indo, né? Ele não segue com a namoradinha no dirigível. Ah, quem o Crash cai é... indo com a namorada, isso. Então, quem o cai New é Cortex o Cortex. Cai, né? Isso, aí ele fica com ela no final. E o Neocortex cai, que já é a introdução do 2, do Cortex Strikes Back. Então, só um adendo que nessa época, início de geração PlayStation, esse canal de Dog, imagino que como ideia da Sony, não forçou a introdução da tecnologia de memory cards para os usuários. Então, ah, nesse é jogo ainda boa. Os passwords. A sequência de passwords lá, bacaninha. E se você tivesse memory card, você podia usar. Isso era bem comum no início da geração 32X. Com o PlayStation. Cara, você pegar um jogo desse hoje e enxergar ali a palavra password, cara, isso dá uma estranheza. Dá uma estranheza. Mas é bem legal, criança. Né? Eu rejogando, eu tirei foto de todos os passwords, vai que não salva, né? Só pra relembrar da época que você tinha que anotar. E eu acho que eu quase passwords... anotei por saudosismo, mas eu tirei foto, eu sou preguiçoso. Meu caderninho de passwords, cara, que eu tinha quando eu era criança. Nossa, tinha um muito longo, cara, tinha bem extenso. Eu comprava revista ou pegava emprestado, anotava password de jogo que eu nunca joguei na vida. E quando a desenvolvedora era filha da puta com você, e ao invés de colocar um número ou uma forma geométrica que era fácil de fazer, ela colocava um desenho cretino que você... Sei lá, tinha que desenhar de alguma forma. É, Konami colocava uma sequência de 1000 letras pro futebol lá, o internet, o nosso Star Soccer. Que filhas da puta. O password era pra ser fácil, cara. Não era tipo uma senha criptografada, né? Vamos pro Crash Bandicoot 2. Crash 2. É, Cortex Strike Backs, referência pequena a Star Wars, né? É verdade! Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Cortex Strikes Back. Verdade, referência aí de novo. Que é o Império Contra-Ataca, no caso. O Crash, ele é cheio, né, desses easter eggzinhos. Então, Crash Bandicoot 2, a história já pega o gancho de lá do final da história do primeiro, onde o Neo Cortex cai do dirigível e já cai numa caverna lá. E a primeira cena que você vê, essa cena eu já me lembro de quando eu era criança. Eu acho que já era uma criança menos afobada, não apertei tanto start e lembro de ter visto. Ele cai na... Não. É porque o start não pulava. Não dá pra pular, é verdade, é por isso. Não dá pra pular essa cena. Acho que essa o pessoal aí, lá da Naughty Dog... A Naughty Dog obrigou todo mundo a ver. Dá pra pular, mas é só... Exatamente, o pessoal ligou lá pra Naughty Dog reclamar, falar, poxa, mas vocês não fizeram história no jogo? Eu falo, lógico que tem história, vocês que não esperaram passar a história. Os caras contratam um roteirista, tudo bacaninha, bola uma história legal pra negada sair pulando tudo. Exatamente, cara. Então dessa vez, não podendo pular a história, você teve que assistir que o Neo Cortex cai numa caverna. E aí ele já encontra um cristal. Aí ele dá aquela risada dele maligna, porque ele já vê um potencial ali no cristal. Não sei se você percebeu, que o fósforo queima o dedo dele, cara. É verdade. Ele dá um grito. Sempre com as gracinhas, né? Dali. Sim, muito cômico. Ele já acha aqueles cristais e vê um potencial naqueles cristais. Decide usar aqueles cristais pra dominar o mundo de novo, né? Então, ele tem a ideia de, dessa vez, enganar o Crash. Aí ele cria uma historinha lá, fala que Crash, agora eu sou bom e você precisa coletar os cristais pra gente salvar o mundo, me ajuda aqui. E aí o Crash fica... o Crash é um bicho inteligente, mas nem tanto, porque foi meio que caindo na história do... Ele é inteligente, mas burro, né? Exatamente. Aí ele vai caindo na história do New Cortex lá e vai coletando os cristais. Inclusive a irmã dele, a Coco, ela tá ciente da situação e ela tenta avisar o Crash, mas eles têm uns problemas de link lá, que fica falhando o sinal dela, ela não consegue avisar o Crash. E ela já fala, né? Ela já é mais inteligente que ele, né? É mesmo, porque o Crash só faz os barulhos, né? Uau! Ela já, já é mais inteligente. Não só a Coco tenta avisar ele, como também o Nitrous Brill, que ficou contra o Cortex, depois que o Cortex traiu ele no final do 1. Quando você termina o jogo, o jogo conta lá a história de cada personagem, que cada um foi fazer. Acho que o Nitrous Brill abandonou a ciência do mal e foi fazer alguma coisa que ele gostava lá. Ele foi, ele foi virar garçom. Isso, ele virou garçom, cara, pode crer. Ele virou um personagem do bem e aí ele tenta avisar o Crash pra não cair na ideinha do Neocortex, né? Ele não virou bem um personagem do bem. Ele só virou contra o Neocortex. O inimigo do meu inimigo. Exatamente, é meu amigo. Então o Crash segue coletando todos os cristais e pega os 25 cristais que tem no jogo, ó, tá vendo? Eu lembro bem disso, hein? Eram 25 cristais. Dois foi que eu joguei menos. Foi o que eu mais joguei, mas cara, continua aí, o melhor. Luca. Foi o jogo que eu mais joguei, eu lembro bastante, eu lembro do o Nitrous Brill, ele vai tentando avisar o Crash, falar, Crash, não pega os cristais, não sei o que, pega as joias, que aí é a sacadinha de você pegar aquelas joias brancas e coloridas que ficam escondidas no jogo, pra você pegar essas joias, que ele tem um plano pra usar as joias pra destruir a nave lá do Neocortex. Do Neocortex. Isso. E aí você pega, se você conseguir pegar todos os cristais brancos, você entrega pro Nitrous Brill e você consegue ver o final secreto, que eles montam a arma lá e detonam a base do Cortex. Se você não fizer isso, você chega no final e enfrenta o Cortex. Você até derrota ele, mas a base dele permanece. Mas ele só cai na praia, né? É, a base dele continua inteira lá. Mostra a base e eles caindo na praia só, né? Ele e a Coco, né? Isso, aí a base dele permanece lá. Se eu não me engano, tem até aquele negocinho lá de The End com interrogação no final pra falar assim, ó... Tipo Donkey Kong. Será que acabou? Exatamente. Já não lembrava disso. Eu não fiz esse final verdadeiro. Pra mim, o final era que eles caíram na praia e pronto. Eu só fui fazer esse final quando eu joguei de novo com mais determinação, porque era bem difícil, bem difícil. Sim, sim. Até porque, além de ser difícil de encontrar os segredos, né, os cristais escondidos, quando você acha, cara, é bem difícil de pegar. As fases são muito difíceis. Sim, sim. Eles ainda aliviaram, porque no 1, você, pra pegar essas joias brancas, você não, além de quebrar todas as caixas, você não podia morrer. Agora, pelo menos, morrer você pode, né? No meio da tela, né? Pode. Tem que quebrar todas as caixas. Eles eram uma aliviada até, desde, né, que você voltasse aí do checkpoint e continuasse pegando, você podia pegar assim. O importante é quebrar as caixas, não importa quantas tentativas, né? Mas mesmo assim, era difícil. Extremamente difícil. Só que Crash 2 trouxe uma coisa que, puta, como eu lembro com carinho disso, do bendito ursinho, que ele sobe no ursinho. Aí sim, cara, uma montaria com carisma enorme, cara. Aquele ursinho é demais, cara, o ursinho polar. E na tela que tem o ursinho, ele fica na porta do portal ali, isso, né, esperando quando você for entrar. Do primeiro warp, aliás, do primeiro warp room, né, do segundo. Não, do segundo warp room. Segundo warp room de neve. Isso, segundo o Firmão de Neve. Ali. Depois que você passa o mestre, o boss, aquele maluco. Isso, aí você vai pras fases pras fases que tem gelo ali, aí já fica o ursinho na porta, que o ursinho é, puta, muito carismático. Aí você pode até pular na cabeça dele, que tem aquele macetinho de pular várias vezes na cabeça dele, que ele solta um monte de vida, né? Acho que são 10, né? Genial, é, acho que tem que pular umas 10 vezes na cabeça dele lá, ele libera. Não, ele solta 10 vidas, mas você pula muito, muito mais do que isso. Eu não lembro quantas vezes, eu sei que você tem que pular na cabeça dele, dá dó, porque ele se esparrama no chão ali, é muito engraçado, cara. E as fases que com ele são um show à parte. É, e uma diferença até do 2 pro 3, uma coisa que do 2 pro primeiro, na verdade, é que o primeiro mostra um estilo de mapa bem daquela... Isso. Estilo do Donkey Kong, você avançando no mapa. O isso. Segundo já te colocou uma Warp Room, que tem vários portais que te transportam pra alguns lugares. No caso, o primeiro é... Quando você sobe no meio da plataforma pra subir pro Warp Room de cima ou descer pro Warp Room de baixo, ele sempre faz um joinha pra... Com o dedinho, né? Pra cima ou pra baixo. Pra cima ou pra baixo. Cara, muito eu ia legal. Até fazer essa associação de novo com o Donkey Kong, porque eles copiaram ali, ou se inspiraram, vai, no Donkey Kong, no Super Mario ali, pra fazer o hub, que você tinha ali as fasezinhas no mundinho ali, você via a ilha e tal, mas de repente eles vieram no Crash 2 com uma ideia bem original, que foi mudar aquele hub de entrada das fases, pra uma coisa bem, bem particular do Crash, que depois até ficou parecida no Crash 3, eles meio que definiram uma identidade própria do Crash, eles se distanciaram dos outros. Ah, e ainda personalizaram, né, quando você, acho que pelo menos no 3, pelo que eu me lembro, quando você morre na tela e sai como um perdedor, você é meio que jogado do portal, e quando você passa, você sai de pé, de boa. É, exatamente, muito ou quando legal. É a tela que você vai jogar com a Coco, o Crash vai entrar no portal, tropeça e ela vai lá e entra. Eles já deram uma personalizada nisso, né? Mas essa ideia de portal ficou muito bacana. E aí também te dá uma liberdade pra te mandar pra um monte de lugar, né? No caso, é difícil igual achar uma ilha igual a de Donkey Kong, que tem o gelo, as cavernas e tudo mais. E pra explicar isso de uma forma diferente, os portais são a melhor ideia, né? Isso, porque num mundo só ali você consegue ter fase do gelo, fase da água, fase da floresta, tudo misturado, né? Fase de esgoto. De esgoto, estação espacial, né? Como eram legais as fases minas. De esgoto, né, cara? O cara odiava. Odiava essas fases de esgoto. Elas eram chatas, mas eram muito legais. Tinha música muito temática ali, tipo, parecendo que eles estavam batendo num cano e tal. Era muito legal. Barulhinhos de gotas, né, pingando. E a fase dos templos, cara? Que tinha o jet skizinho, o skatezinho de água. Ah, sim, sim, que você dava aquela arrancada, né? Com isso. O skate, era muito legal. Então, no 2, no Crash Bandicoot 2, eles incrementaram bastante coisa. Eles aumentaram a quantidade de golpes. Definiram bem o jogo ali, porque... Como não era bastante experimental, eu gosto de comparar com o Donkey Kong, porque o Donkey Kong também, ele não tinha uma fórmula fechada ainda de bônus, isso. Por exemplo. Aí depois no Donkey Kong 2, eles já colocaram 2 bônus por fase, mais a moeda DK lá. No Crash eles fizeram a mesma coisa, eles fizeram um padrão ali. Agora você tinha um padrão mais fechado ali de você sempre tem um cristal que é o seu objetivo principal. E o jeito de colocar a tela, né? O jeito de colocar o bônus na tela ficou bem melhor, né? Não bem é só melhor pegar aqueles do que você 3 coletar. Tickets. Ah, nossa, isso fez toda a diferença, porque... Apesar que a forma de pegar os 3 tickets é do... No Donkey Kong 1 também tem isso, né? Na verdade, você pega 3 avestruzes, os 3 rinocerontes... Como não comparar com o Donkey Kong? Mesmo esquema, você pegava os 3 bichos e aí você era transportado. E dava o mesmo efeito de frustração no Donkey Kong. E no 1, você só podia salvar... Voltando no 1, você só podia salvar o jogo nas fases de bônus. Isso foi mudado pro 2, que você consegue salvar na Warp Room. Exato. Que agora você pode salvar o jogo praticamente quando você quiser. E no 2, se você perder na fase bônus, você não perde vida nem nada, mas você pode voltar pra tentar passar a fase bônus de novo. E você sai na cara do bônus de novo, né? Exatamente. No 1, se você perdesse a fase bônus era exatamente uma fase bônus. Agora do 2, ela é uma fase complementar. Ela é bônus, mas se você não pega as caixas de dentro do bônus, você não consegue pegar o cristal lá na frente. No 1 já não, no 1 era só uma fase bônus mesmo, que você pegaria as caixas ou vidas, seja lá o que for, e não influenciaria no contexto do jogo. Agora o 2, o bônus, ele é essencial pra você conseguir terminar a fase. É, o mais importante pra mim, o que resolveu o meu problema do Donkey Kong e do Crash, foi ele, você não pegar o bônus e já ser transportado, porque isso quebrava meu clima. Eu tava empolgadão na fase lá, e aí quando eu pegava o terceiro item, às vezes eu evitava de pegar, de tanta raiva que eu tinha. Porque eu tava empolgado na fase, em passar a fase lá, e de repente eu pegava o terceiro item, e aí eu tinha que quebrar o clima da fase e ir pra uma fase bônus que não tinha nada a ver, depois terminar ela pra depois voltar de novo pro jogo. Eu não curto esse esquema. É, eu também não achei legal, não. O 1, ele foi bem experimental mesmo, então eu até defino que o Crash, de verdade, ele começou no 2. É, lógico, toda a mecânica do jogo... Muito experimental, mas ele foi excelente. Ele é um ótimo jogo mesmo sendo experimental, né? Com certeza. Não, eu defendo o Crash 1, porque muitos dos conceitos do Crash nasceram ali, tudo, né, praticamente. E foi mantido, né? E no 2 também foi introduzido aquela barrigada dele já, né, que não tinha no 1. Uma habilidade especial já, né? É, a barrigada. No 2 eles colocaram várias habilidades especiais a mais, né? E mais, você conseguia fazer uma sequência ali de... Era rodo, pulo e o giro. Não, era rodo, pulo e depois rodopiava e ele ia longe pra caramba, né? Isso. Só que tem mais. Dá pra fazer mais coisa com isso. Você dava o rodo, pulava, girava e dava a barrigada depois. Era bem legal. Já conseguiu pegar o cristal vermelho? Dá o giro, né, e dar uma barrigada? Não sabia disso, não. Dá. Tem o cristal vermelho, se eu não me engano, do Warp Room 2. Do segundo Warp Room, é. É, acho que é a terceira fase, não lembro o nome da fase, que tem o cristal vermelho. E você passa pela fase, chega uma hora que o cristal vermelho tá num buraco acima da cabeça do Crash. E não tem como você pular pra pegar. Mas se você fizer essa sequência de movimentos, rodo, pulo, giro, e der uma barrigada, na hora que você der o giro, que você vai dar uma barrigada, ele sobe. Ele dá uma subidinha, né, pra poder descer. Isso, é o suficiente pra pegar esse cristal. E isso eu não sei nem se foi programado pela Naughty Dog. Eu acho que não foi intencional, não, hein? Eu acho que eles não preveram isso. Então. É muito... Então, eu não sei se foi intencional, mas dá pra fazer. Seguindo aqui, então, os chefes desse jogo aqui. Já falamos dos Warp Rooms, da jogabilidade, das habilidades dele, dos personagens. Faltam os chefes. Bom, os chefes, a gente já falou, né, que o Reaper Who volta, que é o canguru loucão. Aí ele volta já, agora, em vez de TNT, ele volta com Nitro. Ele começa com TNT e depois vai virar Nitro, né? E o último é Nitro. E aí no Nitro ele fica tontinho e você pode bater nele. Não, quando ele estoura, o Nitro, você não bate, na verdade, nesse boss. Ele vai lá implantando TNT, você vai fugindo. Você tem que fugir. Aí, por último, ele bate na TNT e elas explodem nele. Aí ele toma o primeiro dano. Ele faz a mesma coisa e toma o segundo dano de TNT. Eu me lembro diferente. Tá. Ele é o primeiro chefe, não é? É o primeiro chefe. E na última... Então, ele não, vai lá então colocando Nitro. Ó, ele vai colocando Nitro e você vai só desviando. E aí ele bate no Nitro e explode os Nitros. E ele fica todo preto e morre. Você não precisa bater nele. Bom, aí... Não, deixando a filosofia do Reaper Who pra lá, não. A gente tem o próximo boss, que é um boss novo, né? A gente vai achar o link aqui do Reaper Who, vai colocar no post pra provar que eu tô certo. Pode colocar. Deixa o Reaper Who pra lá, cara. A gente tem um próximo boss que já são os boss, um boss novo, né? Que são os Komodo Bros. Que são os dois jacarés lá, né? Que o gordão roda o que é mais magrinho. E aí você tem que esperar ele. E o outro fica jogando as espadas, né? Isso. Exatamente. Provavelmente o irmão mais velho, né? Que joga o irmão pra treta e fica lá só de boa jogando espadinha. Igual na vida real, né? É bem realista. O irmão mais velho empurra e fala, vai lá, mano, bate lá você. Bom, mas já dá pra perceber por esses dois boss que a gente falou aqui que eles ficaram bem mais elaborados. As sequências que eles fazem mudam bastante. O padrão dos boss ficou bem mais elaborado. A forma de bater neles isso. Tá bem original, né? Aí depois, na sequência, passando dos Komodo Bros, aí vem o Tiny, que é aquele tigrão gigante lá, que foi um personagem que já deu uma emplacada, né? Tiny, que ele também... eles se mantém pro terceiro, né? Terceiro, no Team Race eles mantiveram também. É, virou um personagem mais famosinho, né, o Tiny. Ele, cara, ele foi mencionado até, ele foi um personagem até de Ben 10, cara. Essa eu não Caramba. Sabia. Sério, essa ele aparece no Ben 10. Aqui, só em minha defesa, eu mandei procurar. Pra vocês o link aí do Reaper Who aí no Quest 2 e mostra que eu tô Mano, certo. Mano, ele não desiste do Reaper Who, cara. Não. Mostra que eu tô certo. Se a minha memória não tá me enganando aqui, depois do Tiny vem já o novo assistente do Cortex, né? Que ele vem lá naquele robozão lá, muito louco. É o Dr. Jin, né? Nenijin. Isso. Nenijin. Isso, porque aí o Neo Cortex Steve Jobs lá, que perdeu o Steve Wozniak e deixou de ser o braço direito dele, aí ele teve que arrumar um novo braço direito, que aí foi esse Dr. Jin aqui, né? Isso. Aí ele aparece num robozão muito louco lá e o Crash tem que tacar umas frutinhas nele. Ah, pô, a gente falou das frutinhas. O que eram essas frutinhas? Eram mangas? Eram pêssegos? Eram o quê, né? É, pra mim era um pêssego. Pra mim é manga, cara. Parece muito com manga, até a corzinha dela. Pra mim era manga, mas não tem como, cada um acha que é uma coisa, a gente fala que é pêssego, mas fala a curiosa é Wikipedia chama de frutas wombat, né? E eu acho que faz sentido, eu e o Jota a gente jogou e viu que a fruta, nós três jogamos, a gente viu que a fruta cai na cabeça dele e ela é roxa por dentro, é uma fruta fictícia, né? Então não tem como ser manga, nem pêssego. É, uma fruta maluca do Crash mesmo. A menos ter estragada. É, porque toda manga estragada fica roxa. Fica roxa. Seguindo com os chefes. Seguindo com os chefes, depois que você derrota o braço direito, aí você já vai pro Cortex de novo. Até quando você luta com o robôzão lá, você já tá lá nas fases espaciais. Quando você derrota o Dr. Jin, o Crash já pega aquele jetpack dele e sai correndo atrás do Cortex que tá fugindo lá no espaço, né? É, eu não fiz o final verdadeiro que o Luca falou. Eu fiz o final que eles caem na praia no final e é fácil matar o Cortex dessa vez, né? É, ele é bem fácil. Você tá voando com o jetpack ali, é só você ir desviando das coisas e batendo nele na hora que ele vacilar e você mata ele rapidinho. É bem fácil mesmo. A dificuldade do jogo fica pra quem quiser ser hardcore mesmo, pegar todos os cristais pra poder montar o raio destruidor lá, né? Pra ajudar o Brio. Isso. Aí o Brio, ele que aciona a arma pra explodir a plataforma, né? É, ele monta a arma lá, o Crash coloca os cristais, aí ele dá a honra do Crash de pular e acionar o raio. Aí o Crash pula na plataforminha lá, liga o raio. É verdade. Isso, aí eles disparam um raio e explode da estação espacial do Cortex. E vai vendo como é que escalonou, né? O gênio do mal que veio de dirigível... Depois, no 2, já tava com uma estação espacial. A lá Star Wars, né? Estrela da Morte, de repente. Strike Backs. E foi por causa dessa explosão que acertou um templo que apareceu o personagem novo do próximo Crash. E melhor Crash. Duvidoso. Sony Computer Entertainment Europe presents. A estação espacial explode, um pedaço da estação espacial cai num templo antigo, How convenient acontecer isso, né? Cai em cima de um templo antigo e solta uma entidade do mal que tava presa lá, né? Que ele até fala, free at last, que ele tá livre finalmente, né? Aí começa o Crash Bandicoot 3. Crash Bandicoot 4! Alter ego do Aku Aku. Exatamente. Ele é o irmão gêmeo. Isso. Eles eram irmãos gêmeos que os dois transferiram a sua... O seu espírito pras máscaras, né? E tem o gêmeo bom e tem o gêmeo ruim, né? Aí um se chama Ruth e o outro Raquel, né? Raquel e a Rutinha, de repente. E o Crash seria quem? O Tonho da Lua, né? O Tonho da Lua. A partir do dia 12, vamos rever a história de Tonho da Lua. O povo aqui me chama de da Lua. Um jovem especial marcado por uma tragédia. Então, o Crash 3, cara, ele inicia também... Ele pegou muito da fórmula do segundo, né? A questão dos Warp Rooms. O Warp Room ficou bem mais bonitinho, né? Se apesar de que tu tá no meio do nada ali, mas as áreas onde você pode entrar, né? É, o Crash Bandicoot 3, eles já deram uma boa melhorada no hub ali de acesso pras fases, que... E o gráfico ficou show de bola. Mudaram muita coisa, impressionante. O hub lá ficou bonitinho, porque agora... Agora o Crash Bandicoot 3, ele trata de uma temática de tempo, viagem no tempo, né? Então você tem um pedaço ali que tem uma carinha de... É, os portais. As primeiras fases ali, tem uns portais ali e tem um fundo assim, como se fosse um castelo medieval, né? Então a primeira parte é medieval, a segunda já tem uma temática persa. Aí depois a outra tem... É, e ele vai meio que viajando no tempo, vai pro futuro... Cara, os personagens se mantiveram. Sabe quem ficou no Crash 3? Não sei se vocês lembram. O ursinho, cara. O ursinho ficou no Crash 3. Se você olhar lá no comecinho, eles estão na casa e eles meio que adotaram o ursinho como se fosse um cachorro de estimação deles. Não, você não joga com o urso. Eles vão embora e deixam o ursinho lá na casa, mas ele tá lá. E aí você joga com o tigrinho, que na verdade é Coco, joga com o tigrinho. No meio do jogo você pega um dinossaurinho também. Todos bem carismáticos. O tigre, então, é sensacional, né? Pras telas da muralha da China. A Coco, você basicamente não joga com ela a pé, né? Ela monta o tigre, ela anda de jet ski, ela tá sempre na montaria, só né? Só com veículos, né? Cara, a tela do avião, cara, com ela é muito bacana. É. E aí você já vê um esboço do Crash Team Racing, porque o Crash na moto, cara, que sensacional, hein? Poxa, basicamente fizeram um Mario Kart ali, né? E ainda assim, por ser um jogo que não é de corrida... Até quando você imagina alguns jogos de aventura que querem implementar alguma coisa... E fica uma bosta, estilo, né? Dá uma cagada. Mano, mas todas as telas de... Tanto do tigre, da moto, do avião. Ficou muito bacana. Era a muito jogabilidade não deve em nada, cara. Era muito e legal. E até nas fases da moto, tem uma referência ao Mario. It's me, Mario! Que no Mario Kart, se você começar a acelerar no segundo farol, você começa com boost. Isso, exatamente. E da mesma forma, Crash, ele começa empinando e ele já é um pouco mais de velocidade. Isso que eu falo, a Naughty Dog, ela é muito... Eles são muito inteligentes em pegar ali coisas que funcionam e dar a carinha deles, porque é dificilmente a pessoa chega e fala, olha, isso aqui é Mario Kart, é uma cópia descarada. Não, tem a personalidade deles ali, mas eles usam toda aquela mecânica que já sabem que funciona, né? Eles são muito espertos. O Crash Team Racer é uma cópia descarada, mas é outro cast, né? É, exatamente. Mas a Naughty Dog, né, cara... A Naughty Dog, a galera aí que joga, que é mais nova, deve conhecer bem a Naughty Dog por títulos como Uncharted, The Last of Us. A Naughty Dog tá botando pra fuder ultimamente, cara. É, a Naughty Dog, ela conseguiu fazer o que toda empresa de jogos quer fazer, né? Que é criar um mascote. Duvido nada que a Naughty Dog volte firme e forte com Crash aí no PlayStation 4, hein? Eu tenho uma desconfiança. E o Crash faz 20 anos, cara. Eu tenho uma desconfiança que vai rolar agora no PlayStation 4, hein? Estamos na esperança, né? Tem umas especulações aí, né? Por causa de um Crash que apareceu. É, mas nada concreto. Tem uns tweets nada aí concreto. Que... O pessoal que vai pra conferência com camisa do Crash, mas não... Nada divulgado, né? E também, assim, acho que não foi divulgado, quer dizer que esse ano, no máximo, que pode ter uma... um anúncio de jogo, mas jogo mesmo acho difícil. Espero que ainda role nessa geração. Você não tem vontade, não, de usar uma camisa do Mario e ir lá fazer um protesto pra voltar o Mario? Vamos pras ruas! Mas o Mario... Mamma mia! O Mario volta o tempo inteiro, cara. O Mario tá em todos os consoles da Nintendo. Vamos pras ruas protestar e pedir por Crash Bandicoot, cara, pra voltar. Ele tá em todos. Então, cara, voltando a falar um pouco do Crash 3, cara, o que eu achei muito bacana desse é a questão das habilidades, que você já não começa com elas todas definidas, você vai ganhando isso, uma habilidade diferente a cada chefe que você passa, cara. Você tem ainda, tipo, caso, uma barrigada, mas é uma barrigada mais genérica, até você passar o primeiro chefe, que ela já cria até uma área de dano ali, quem tiver próximo, não precisa pegar de cheio. Tem a habilidade do giro, que você gira mais e começa a planar um pouco. Ele começa a pegar os golpes com nomes, né? Tipo, que nem essa barrigada aí, se eu não me engano, ela chama Super Body Slam. Quando você termina, você pega um ícone, você mata o chefe, você pega um íconezinho lá que te dá esse poder, né? O nome que diz tudo, né? Aí tem um pulo duplo, né? Que é, você consegue pegar o pulo duplo, você gira mais, que nem você falou. Aí depois, bazuca, no final, você pega uma bazuca de atirar fruta maluca lá. Mangas roxas. Cara, aí o bacana é que você consegue matar um inimigo muito longe, você consegue pegar mangas atirando mangas, cara. Isso que é legal. Genial. E por último, habilidade, você tem o sapatinho, né, que ele corre mais rápido. E aí tem mais um achievement que você... tem um tempo pra passar telas e ganha aquelas anquizinhas pra liberarem as telas do mundo secreto, né? Quando você mata o Neocortex a primeira vez, você vai pra um outro mundo e a cada 5 anks você consegue habilitar uma tela secreta. Essa mecânica do speedrun eu achei fantástica, porque o último item que você pega lá, quando você mata o último boss, é esse sapatinho pra você correr rápido, que aí dá pra você apertar um dos R's lá, ele corre mesmo, com os bracinhos pra cima. E o bacana é que as caixas, algumas caixas são numeradas com 1, 2 ou 3, e aí cada um proporcional ao segundo, que o tempo que o relógio vai ficar parado, né? Quebrou a caixinha com 3 lá, ela fica 3 segundos parada e você continua seguindo. Praticamente destrava um minigame pra você mesmo ali. Você tem a mecânica agora de correr pra terminar a fase no menor tempo possível e tem que tentar pegar as caixas pra diminuir o tempo ali. Libera um jogo novo pra você. O fator replay desse jogo... É gigante, né? Você acaba o jogo, mas não, pera aí que eu vou passar todas as telas de novo no modo speedrun, cara. Exatamente, mas pelo menos de uma forma justificada, né? Muitos jogos na preguiça ali deixavam você jogar no normal, aí chegava no final e falava, você é bichinha, termina no hard pra ver o final secreto. Que basicamente ficava só mais difícil. Mas nesse não, pelo menos é uma mecânica bem diferente pra você passar, te estimular a passar tudo de novo, né? É muito bacana, é muito inteligente isso, cara. Bom, Crash Bandicoot, eu tenho um apego emocional com Crash Bandicoot 2, eu considero como é o que eu joguei mais, eu gosto bastante desse jogo, mas o Crash Bandicoot não tem como negar que o 3 ele melhorou em todos os aspectos, graficamente, os boss ficaram mais elaborados, tudo melhorou ali no Crash 3. Aí, só vamos falar aqui um pouquinho dos boss. Certo. Aí, na verdade, tem o Tigrão, que é o Tiny. Volta do 2, né, ele... Tiny voltou. Tiny aparece no 2 também, né? Que ele é uma criação do outro doutor, né? Do Brios. Isso, Dr. Brio. Nitros Brio. Então ele é uma criação. Depois aí tem um porquinho lá na tela do gelo de novo. O Jingle Dial, né? Cara, o bacana é quando você mata esse mestre que fica um pinguinzinho lá que ele fica botando pânico no início. Aí você vai lá, mata o mestre e o pinguinzinho fica pulando em cima lá, sambando na cara do inimigo. Pode crer. É o Jingle Dial, que por curiosidade ele é uma mistura de Jingle, que é um bicho, um cachorro lá, com Crocodile, que aí deu o Jingle Dial. Como que é? Ele é Dino? Jingle. Jingle é tipo Jingle. Um cachorro. Jingle. É um cachorro selvagem lá, e aí misturaram o Jingle com o Crocodile e virou esse bicho esquisito aí. Aí depois tem se não me engano, do tempo lá, é o... Isso, tem um novo... Se bem que... Quem vem primeiro? Eu lembro que tem o... Acho que é o do... Não, é, depois é o do tempo, que acho que é... Dr. Trop, N-Trop. Isso, é o... N-Trop. O N-Trop... Que aí você depois... fica pulando de um lado pro outro, que... Na plataforminha, ele fica te atacando de longe, e depois ele mesmo cria a plataforma pra você atacar ele, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas agora falando do 3, eu tô só de plateia. Não jogou o 3, né, safado? Não jogou, aí, ó. Eu joguei muito pouco o 3 e a memória... A memória é fraca pro 3. O 3, eu gostei então, do 3. Depois, eu gostei também do 3. Mas o 2 e o 1, pra mim, foram suficientes. E o 2, pra mim, é o melhor dos Crashes. É. E aí no 3 eu cheguei a jogar um pouquinho, mas acho que na época não tinha muito tempo. Acho que tinha outras coisas. E acabei não jogando muito o 3. Cara, agora eu tô vendo uma foto e lembrando do que o Floyd falou, o Jingle Dial, ele aponta a arma pro pinguim, o pinguim fica com as patinhas pra cima, assim, e aí ele, tipo, fica aterrorizado, né? Depois, quando ele morre, ele vai tirar uma onda em cima. Cadê? Manda o link aí. Manda aí que a gente põe no post. É bem legal. Vamos mandar, sim, o link, porque é divertido essa cena. É muito comédia. Aí depois do Dr. Trump tem o Dr. Enjin, que volta, ele, né? Ele volta, né? Aí robôzão. É uma questão espacial, né? Que aí você tem que dar uns 8, 9 hits pra matar, que na verdade ele vem com duas naves. É uma nave, né? Uma batalha espacial. Isso, na verdade ele vem com dois formatos de nave, não é, a jogabilidade é com a Coco. Isso. E é muito da hora também a tela da navinha. E passando ele, tranquilo, depois vem um New Cortex de novo. Aí já. Isso é bacana que já durante a batalha tem uma treta dos dois. Putz, das duas máscaras. A Coco, né? Com o irmão, né? Eles ficam tretando no meio da tela lá e você tem que ficar desviando nele, porque o Neo Cortex tem uma barra de proteção, você tem que ficar desviando da forma que eles brigam. Isso. Até você conseguir jogar o Neo Cortex dentro de um sugador que tem no meio da fase. Caralho, cara. Muito épico. Quando eles ficam, tipo, isso um é de cada bom. Lado da fase, assim, soltando raio, aí o raio encontra no meio e fica, tipo, um duelo de raio. Fica, né? no meio assim, pô, é muito da hora. Muito essa foda. Forma de... Eles são super poderosos, né? É, a batalha entre as duas máscaras. Muito legal o final. Então, eu concordo que Crash Bandicoot 3 melhorou, assim, em todos os aspectos. Porque... Ah, com certeza. É por isso que ele é o melhor. Não, pode até ser. Uma coisa que eu gostei muito do Crash Bandicoot 3 é a temática de viagem no tempo dele. Porque você tem as fases medievais, você tem as fases... Que nem lá da moto, que é a fase tipo dos Estados Unidos antigo. Aí depois você tem Muralha da China. Você viaja pro passado, pré-histórico e tal. Puta, é muito legal isso. É bem legal. Até ir pro futuro no final. Você vai pro Egito antigo. É bem da hora. E assim, e nesse você só faz também o final verdadeiro depois que você pegar todas as Ankhs e matar o Neo Cortex de novo. E esse final foi um que eu não fiz. Verdade, esse é sinistro. Até porque a minha experiência com Crash ela é semelhante com a do Jota. Se até quiser contar a sua experiência, Jota, com o Crash 1, a sua primeira vista dele. Sim, sim. A minha não é muito diferente com o 3. É, a primeira vez que eu joguei o Crash, eu tava no interior, numa viagem no interior, e meu primo me chamou pra ir num videorama. E aí quando eu chego lá, me deparo com aquela tela de tubo. Clássico. E aquele jogo 3D, cara, do Crash caminhando, e pra mim aquilo foi uma mudança de paradigmas, porque eu só conhecia até então jogos 2D, ainda não conhecia nenhum tipo de jogo 3D, a trilha sonora linda, porque os nossos consoles Mega Drive e Super Nintendo não tinha a qualidade que tinha... É, qualidade de CD, então, né? Exatamente. Então, pra mim, foi um choque de realidade, cara. Quando eu peguei o... Tô vendo o pinguinzinho aqui levantando. O pinguinzinho, eu mandei a foto pra vocês do pinguinzinho. Vai pro post, isso aqui é muito cômico, cara. Muito bom. Mas você, Jota, você não se surpreendeu tanto com a qualidade sonora assim, porque você era o boy do Multimega CDX, mano. Ah. Você andava com o Multimega CDX na cintura. imagino eu que a época do Jota ter visto isso foi praticamente a mesma, não sei quando foi, mas eu, o PlayStation lançou em 95, o Crash 1 em 96 e o 3 foi em 98, 2 anos depois. E aí foi, acho que imagino eu, a época que eu vi o PlayStation a primeira vez e que eu joguei. E eu ia muito em locadoras na época jogar, isso em 2008 mesmo. E o primeiro que eu fui apresentado foi o Crash 3, por isso é meu favorito, eu joguei mais do que os outros dois. Eu lembro que na época eu tinha o memory card, eu tinha o CD e eu não tinha o console. Eu ia na locadora e falava, eu quero jogar esse meu jogo aqui, ó. E assim, na verdade, você pagava na época R$1, R$2, uma hora. Por hora, então, né? Pra você fazer o final verdadeiro 100%. Era o jogador de locadora profissional, né? É, eu ia levar o meu... Eu tinha o meu recurso. Se a locadora não tinha o jogo, eu tinha, não tinha problema. Eu tinha o Play 1, comprei muito depois disso. Você é tipo aquele cara que vai correr no kart e leva o capacete, né? Você é aquele cara que leva o macacão e o capacete pro kart, né? Então, bem nisso, cara. E eu joguei muito 3. Eu não fiz o final verdadeiro, até por questões financeiras, né? Você fez o primeiro final, depois você quer jogar outro jogo. Depois eu nunca revisitei pra fazer o final verdadeiro de 100%. Cara, deve ter ido muitos reais aí pra poder terminar esse Olha, eu compraria eu acho que o que eu gastei com alguns jogos em locador, eu compraria um PlayStation. Porque as crianças não sabiam que o dinheiro que elas gastavam no locador dava pra comprar um videogame, né? É que pros pais é mais fácil você dar R$1 todo dia do que dar R$500, R$600. Exatamente, exatamente. Mas eu concordo com o Floyd que se você jogar o Crash 3 a primeira vez, vai ser bem difícil de voltar nos outros, porque você vai sentir as limitações, né? É, até você começar, se você jogar muito o 2... Quando você volta pro 1, cara, eu sinto muita falta da rasteira no 1. Ai, tudo mais. Imagina você ter uma bazuca que atira mangas fictícias, e depois você volta pro outro e nem rasteira você consegue dar, né? Então, como eu não joguei muito o 3, eu jogo 2 de boa e eu jogo 3 de boa. Agora o 1 é mais difícil. E aí, Luca, como é que é a sua experiência com a sua primeira vista ou a sua vivência de Crash? Bom, basicamente eu falei, né, que eu tive a minha experiência lá, foi o primeiro jogo que eu joguei, e... Como foi a sua primeira vez? Minha primeira vez? Como foi sua... Foi muito boa, ele foi muito gentil detalhes, comigo, o jogo foi muito gentil comigo, me tratou com carinho, ele foi devagar, foi bem isso mesmo, né, ele foi devagar comigo, ele não me deu um tapa na cara e falou, olha, eu sou um jogo 3D... Ele foi bem devagarzinho e falou, olha, eu sou um jogo 3D que parece um jogo 2D. Aí foi tranquilo pra mim. Ai, cara. Bom, acho que é isso. A gente tem que ser objetivo aqui. São 3 jogos enormes. A gente não tá desmerecendo de maneira nenhuma nenhum dos jogos. Eu acho de coração aqui que cada jogo merecia um cast. Só que a gente deu uma analisada juntos e viu que a gente ia se repetir muito em falar de gameplay. Eles são bem parecidinhos e tal. Então a gente teve que condensar tudo. Todos os jogos são muito especiais. A melhoria de um ia impactar. A gente ia falar, lembra do cast que a gente falou que ele não dava rasteira? Agora ele dá rasteira. Até você ficar lembrando as coisas antigas, a gente comprimiu. Exatamente. Teve que dar uma bela condensada aí, porque eles, no final das contas, os jogos são bem parecidinhos. A história muda um pouquinho, muda uma coisinha ali, outra. E é uma história só, né? A gente ia acabar se repetindo muito quando voltasse a falar de Crash de novo. Quando falar do segundo, do terceiro. Então a gente teve que compactar mesmo. Então, bora pras notas? Bora. Opa, bora. Notas para Crash Bandicoot, a gente vai ter que comprimir aqui também. Gostaria de dar uma nota pra cada um, mas como o programa ficou dinâmico, então a nota vai ter que ser dinâmica também. Vai ter que ser pra série. A gente vai dar uma nota pros 3. Cada um já fez suas médias aí. Tem a nota de cada jogo e a gente fez as médias. Então bora lá. Floyd, qual é a sua nota para a franquia Crash Bandicoot? Não, franquia não. Qual a sua nota para os 3 primeiros jogos de Crash Bandicoot? Então, só antes de dar minha nota aqui, agora só explicar um pouquinho para a nossa métrica de dar as notas aqui para os joguinhos. A gente se baseou um pouco nos joguinhos de porrada, que cada quantidade de hit é um nome mais empolgante para cada hit, né? Ultra Combo, um Killer Combo e um pouco menos. A gente baseou na nossa nota máxima para os jogos, são 64 hits. E para os Crash 1, 2 e 3, a minha nota, quer dizer, os meus hits, são 54 hits. Killer Combo! Bom. Caralho! Bom. É, então, é difícil, cara, porque eu, na minha média aqui, na minha fórmula de dar nota, o Crash 3 fica com a maior porcentagem aqui, e mesmo ele tendo a maior porcentagem, é difícil dar uma nota baixa pro Crash 1 ou para o 2. É, todos são jogos excelentes, e eu acho que as inovações de um fazem, peca um pouco pro anterior, como o Jota disse. O problema de você estar no terceiro com bazuca, com giro, com sapatinho, vai voar e voltar pro 1 e não tem nem rasteira. Então acho que isso não é culpa do jogo, na verdade, né? É, na verdade, acho que a culpa até é um pouco mais minha de ter começado da forma inversa. Sim, sim. Então acho que baseando tudo dos 54 hits para os três jogos. Tá bom. Beleza. Jota, qual é a sua nota para os três primeiros jogos da franquia Crash Bandicoot? A minha nota são 58 hits. Master Combo! Nossa! Eu não. Eu tenho. Pra quem não um jogou apego. O 3, dá uma nota boa assim. Então, eu tenho um apego muito forte com o Crash Bandicoot 2. Pra mim é nota máxima. E não tem como desconsiderar o Crash Bandicoot 3. Que em relação à qualidade técnica, gráfica e jogabilidade, ele superou os outros dois. Então, eu não tinha como dar uma nota tão muito inferior ao do Crash Bandicoot 2. Agora, o Crash Bandicoot 1, pra mim, a gente até definiu aqui que ele ficou, que ele se tornou um Crash experimental. Ele foi o primeiro, ele... Não tem como dar os méritos pra ele, pra época. Foi um Crash muito bom e é muito bom até hoje. Mas ele, na minha nota, ele ficou um pouco mais defasado. E na até somatória dos três... comparar com o 2 e com o 3, né? Exatamente. Comparando com o 2 e com o 3, ele fica muito abaixo. Mas o ícone Crash Bandicoot, ele é sensacional. E até hoje, ele é querido por todos os sonistas. E não tem como dar uma nota baixa pra Crash, e é 58 hits na cara. Beleza, perfeito. E aí, Mr. Luca, suas notinhas, seus hits queridos para nossa querida série Crash 1, 2 e 3, né? Na verdade, não é a série. É, pra algumas pessoas é a série, se resume a 1, 2 e 3, né? Bom, pra Crash 1, 2 e 3, é um pouco, dá vontade de dar uma nota pra cada um específica. Mas, 54 hits. Killer Combo! A minha nota foi maior. Nota, né? É, copiou a minha nota, essa fada. Por isso que eu dei risada, por isso que eu falei, porra, copiou a minha nota, porque eu vim aqui, calculei a minha média e aí deu bem a... Tinha que compilar e rabiscar, mano. Não, pra, tá errado. Pra você ver a coerência do Ultra Combo Cast. Exatamente. Nós somos podcasters, jogadores muito coerentes. Mas com certeza os motivos são diferentes, né? Os motivos devem ser diferentes. Os motivos seus são diferentes do meu, porque a minha maior nota foi pro 3. Do Mr. Luca foi pro 2, certeza. Pelo menos nas minhas notas aqui no podcast, como tô tentando fazer uma coisa... séria mesmo, eu tô tentando não dar a nota com o coração, dar a nota com a cabeça, vai, porque eu gosto pra caramba do Crash 2, é meu favorito, mas eu consigo entender que ele tem menos recursos, que é um Crash, o Crash 3 é um Crash melhor, então a minha maior nota foi pro Crash 3 mesmo, em seguida o 2, e por ter ficado o Crashzinho mais defasado, mais feinho, tomou uma nota um pouquinho menor, mas mesmo assim juntou e deu essa nota, que é uma nota muito alta ainda. Franquia maravilhosa que é Crash Bandicoot, até os primeiros jogos. Pra mim, muita gente considera Crash Bandicoot como a série sendo até o Crash Team Race. Crash 1, 2, 3 e o Crash Team Race. Mas isso acho que tem um motivo bem lógico pra isso. Que a Naughty Dog... Todos praticamente do PST. Né? É, exatamente. A Naughty Dog abandonou o desenvolvimento do Crash Bandicoot. E os outros jogos são desenvolvidos por outras empresas. E dá pra você sentir... claramente a diferença. Não é que a Naughty Dog abandonou, né? Que é uma IP da Sony, né? A Sony que manda quem vai desenvolver, né? Exatamente. Aí eles tiraram o desenvolvimento da mão da Naughty Dog, que tinha uma mão ali excelente, os jogos eram maravilhosos, eram muito engraçados, eram muito... Mexeram em time que tá ganhando, né? Uhum. Acabaram matando a série. Infelizmente, hoje a série tá na mão da Activision, se eu não me engano, e eles têm os direitos. Eu joguei os do DS, cara, e não são tão ruins, não são tão geniais, mas não são tão ruins também assim. Eu joguei do Play 2 também, cara. E eu gostei, eles mantiveram... Não, eles são bons, mas é que eles não são... O Floyd falou a palavra certa, falou, eles não são geniais. Joguei jogos do Play 2 também, joguei alguns outros, eles são bons, mas eles não são geniais, porque a Naughty Dog, eles tinham um carinho por aquilo, faziam uma coisa tão engraçada, tão divertida, que era um jogo genial. Era fantástico. E eles se superaram a cada jogo. O interessante é que depois do Crash, acho que o Crash Bash, que é ainda do Play 1, o restante começou a sair pra tudo, né? Até relógio da casa deve ter esse jogo. O próximo mesmo, Crash Insanity, saiu pra Play 2 e Xbox. O Crash Titan saiu pra DS, Game Boy, Xbox 360, Wii. Então começou... e sendo da Sony mesmo, começou a sair pra tudo que é lado, né? Foi o começo do fim, né? Sim. Bem isso. Até pra celular tem. Bom, mas vamos rezar pros deuses das ilhas australianas fictícias pra que eles iluminem a Sony e eles devolvam a IP do Crash pra Naughty Dog. Eles desenvolvam alguma coisa muito foda pra PlayStation 4. Quem sabe? Então, eu acho que beleza por hoje. Crash Bandicoot, jogo excelente. Baixem, joguem. Comprem, arrumem um PlayStation 1, tira da gaveta, providencie os jogos, joga com a galera, joga com a namoradinha. Com certeza vocês vão pirar. Quem não jogou vai curtir bastante. Quem jogou quando era criança vai chorar de emoção. Não deixa de jogar Crash Bandicoot, os três primeiros jogos são pérolas. Não deixa a namoradinha chamar o Aquaco de amiguinho. Exatamente. Explica pra namoradinha que um amiguinho não morre por você. Só mesmo um guia espiritual. Pergunta se ela morreria por você. E aí, se ela não morrer, fala: então você não é minha amiguinha. Pera. Opa. Tem as redes sociais ainda. O quê? Ainda tem as redes sociais. Redes sociais, é mesmo, a gente tem redes sociais agora. O mundo está evoluindo. Não, a gente não tem só redes sociais, a gente tem todas as redes sociais e a gente tem, acreditem em vocês, site. Isso mesmo, Ultra Combo Cast tem site, ultracombocast.com.br, acessa lá, vão estar listados nossos casts, lá tem os links para as nossas redes sociais são todas as redes sociais / Ultra Combo Cast, é só acessar lá, procura a gente, segue a gente, curte a gente, ama a gente, beija a gente e vem com a gente. É isso aí, agora vamos embora pra valer. Beleza, falou! Até mais! Tchau!